Miguel Valença, neste domingo é dia de derby, o Oliveira do Hospital vai jogar ao estádio de Santo António, em Nogueira do Cravo. Como é que está a preparar-se a sua equipa, ou de que forma é que o Oliveira se vai apresentar neste jogo tão importante? Tem sido uma semana igual às outras. Acaba por ser um jogo diferente dos outros, é certo, com o Zinho. Mas acaba por ser um jogo que é trabalhado da mesma maneira como se fosse outra jornada qualquer. Espera-nos um jogo muito difícil, um adversário difícil, com qualidade. Um jogo atípico também pela moldura humana que se vai fazer deslocar. Mas a preparação acaba por ser como um jogo exatamente idêntico a outra jornada. Muito bem. Portanto, o Oliveira do Hospital, que no último jogo empatou, ocupa agora o 7º lugar da tabela classificativa. O objetivo é continuar nesta escalada? Sim. O nosso objetivo é manutenção. E temos essa meta logo desde o início e garantir o mais rapidamente possível. Este jogo não foge à regra. Não está em disputa, tem os pontos. E o nosso objetivo vai ser conquistá-los. É esse o nosso objetivo e continuar a nossa caminhada até o último resultado. Faltam 8 jogos, 24 pontos. Estamos mais perto do nosso objetivo, é certo, mas queremos domingo reconquistar 3 pontos, que esse é o nosso objetivo principal. A equipa está com ânimo a esta altura? Sim. Temos feito um campeonato exemplar. Neste caso, os meus jogadores têm sido uns verdadeiros heróis, grandes guerreiros, e vamos continuar a nossa caminhada. É certo que, e volto aqui a repetir, estamos mais perto do nosso objetivo principal, que é a manutenção, mas ainda faltam alguns pontos e nós olhamos para o próximo jogo como a próxima vitória para a conquista dos 3 pontos.